zero fares. Cubano, acústico, vem assim. Chega, respeita, chega e representa. Sente o baque, sou firmeza. Sente o baque, sou firmeza. Chega, respeita, chega e representa. Tudo que o rap fez, tudo que o rap faz é a diferença. Eu, rima, eu sei que é bom. Se expressar é bom. Descobri que se pode fazer, fazer bem feito. É estímulo pros man. É como ser eleito na vida, ser útil. Insista, só que eu consegui. É porque um dia eu comecei a saber que se pode manter a voz ativa e dar uma ideia pros parceiros que sempre cola por aqui, por ali, na quebrada e na vila. Quem tá parado, tá de canto, rádio abaixo, só arrumando. Só sou a vizinhança, ouvi a sirene, tô chegando. Mas parceiro é parceiro, na rua e na lembrança. Só vale sempre a ponta, sempre o amigo da onça. De pequeno me avisaram, me deram várias pistas. Já vim do CNJ, sinto lutas do conquista. E segue a risca e não desanda, a regra não mudou. Falou pros meus parceiros, sempre junto, sempre tô na batalha, nunca só. Já perdi vários pupô, olho pra leste, vejam só. Polícia cruza meu redor, me sinto trito na maior. Já imaginei coisa pior. Os shows igual montanhas, mano, corre só suor. Esse é o cara, esse é o toque. Nosso pé, o rap, nosso logo, hip hop. Sempre na responsa, nunca de caô. Falou pro meu parceiro, se ligou, se ligou. Segue a risca inaudizada, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se negou. Na ruim, na boa, sempre de prazer. É na festa com as mina, com o seu dinheiro. Ele se tem, se apresenta, se não tem tudo bem. Às vezes pede emprestado, mas paga quando tem. Segue a risca inaudizada, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se negou. Na ruim, na boa, sempre de parceiro, na festa com as mina, com os seus dinheiro. Ele se tem, se apresenta, se não tem tudo bem. Às vezes pede emprestado, mas paga quando tem. Eu também tô na parada, pois tá muito bom o clima. É sem peso na sul, pra poder mandar. Mas se a mentira não impera, pois parece a verdade. Várias caixas de champanhe pra brindar a amizade. Da guerra de Porto Alegre, o sul da malandragem. Bate Etri, sem chinelagem. Você sabe quem eu sou, sei pra onde vou. Faço parte daquele time que começou. E através do meu som, que passa tudo de bom. Deborro a quebrada, mas sem sair do tom. Não suporta a pilantragem, se tira a abordagem daqueles que só chegam em você com falsidade. Redundância que não cansa, meu nome é Taíde. Respeito também é a melhor coisa que existe. Chega, respeita, chega e representa. Sente parte, sou firmeza. Sente parte, sou firmeza. Como é que é? Me diz aí. Chega, respeita, vamos que vamos. Chega e representa. Tudo que o rap fez, tudo que o rap faz. Um por todos e todos por um. No zoom o ataque, na rima o nocaute. Mesmo fora, onde é tudo gato e se abre. Bonito a perifa, a nova ideia. Aqui então se cria, vendo o povo, vendo a vida, vendo asfalto. Peto é quem o tormento, o quinto elemento. Da Vila Casillas, do R.A.P. A ideia de quem crê, da Guedes, da atitude sempre vai prevalecer. Rap é meu estímulo. Chega, respeita, chega e representa. Muito obrigado.